Alors, comme vous venez de l'entendre, vous avez entendu la pub de Dessin Populaire de Radio Arc-en-Ciel qui aura lieu le 1er et le 2 juillet prochain avec une pléiade d'artistes que on a pu citer et qu'on va découvrir au cours de cette matinée. Et une des artistes qui sera présente ce jour-là pour la première fois à Orléans, c'est Claudia Caramel. Você perdeu. y tú cuando tú me oyes así. Parece que karma la come mi alma. Convídame para seguir en lo digo que soy tú, sin ter preconceito. No tengo nada a temer. Sozinhos no carro, ficamos parados. Ter uma noite de prazer. Já é de manhã. Ainda é de manhã. Carla Blondi, já é de manhã. On va continuer avec Preparado com Rapaz Sem Juízo e Kalema. Uma boa player for life. Impossível ter um namorado, muito menos um wife. Na coração me canta nada. Sempre te chega tempo que te parece que ele é alguém que te faz virar. Calma, boado. Era por vida sentido. Aquele alguém que te deu vontade. Tell me, believe. Tempo na vida, na tenda, fim da relação. Esquiva a tentativa difícil na prisão. Evita a expectativa de criar mais um paixão. Alternativa das minha vida e desliga a emoção. Para o sofrer na passada, mas tudo tem aquele trauma. Que ele é alguém errado, que abre que nos vira, que nem tempo e nem te ficha. Medo torna mágoa, não prefiro nem carisca. Passa de cama em cama, sempre tem gente carente. Que até mulher que tira, se bem que a homem é suficiente. Vou fazer pensa diferente. Da nossa um forno lixo, basta o reggae que ele semente. Está pronto. Pronto para largar tudo, não obrigado. Sincero, acredita bem, leve e fundo. E o maior presente é o futuro, como junto. E vou querer ser mulher de homem, mas feliz de mim. Longe, longe, longe de ia passar. Que é para si, esse coração se quebrar. Mundo, de coração partido. Mundo, pai e pouco marido. Também nota muito e meio pouco esposa. Nesse mundo livre é a mulher de minha vida. Pico na cabeça, não sei só nem terapia. Pedidos e pedidos de desculpa. Dia seguinte, estou na corda com desculpa. Muito e corte, com continuação. Tipo a Chandona, tipo o coração. E pronto, finalmente. Minha coração já concorda com minha mente. Longe, longe de ia passar. Minha mãe, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me, diga-me,

pegar e ter. Não sou apenas mais uma. Vais para caçar uma gata. E és caçado por uma bunda. Pensas que és especial. Água que mata a sede. Vais com o peito inchado. E és encostado à parede. minuta inteira. Vontade de alojar em cima de mim no cabeceira. Quero que o caio com a tua maneira. Assim que a sangra vira, não se exagera. Ritmo veloz, velocidade e a maneira. Se Martim gosta de se mora, eu vou se ler. E detalhe, eu ele sabe, também olho pra zeneira. Fome com sede, com tenente a desespero. Shine.

sembra bombare, arriva la fiesta junto a ti. È pura ilusión, si può truccar, me quedo loca appena lì. Perdo i sentidi, sube la presión, me sube. Quando tu bailas, acelera il corazón. Un tutto corpo, dale pasión. Se danzas conmigo, pierdo la razón. Quando sobe la temperatura, esa cintura, ay, ay, qué locura. Ay, ay, qué locura. Quando sube la temperatura, mueve tu cintura. Deixa o orgulho de lado, esquece o passado.

venez découvrir cette nouvelle édition de la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel le samedi 1er et le dimanche 2 juillet au parc de Lirol à Fleury-les-Aubrais. Venez en famille, entre amis, mais je veigne en touche. On compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel 96.2. La FM en couleur. Morreu quando fui voltar. Ando sozinha na beira da estrada. Calçada já tão desgastada. De todo o corpo ambulante, somos um só no mesmo instante. Ando sozinha na beira da estrada. Calçada já tão desgastada. De todo o corpo ambulante, somos um só no mesmo instante. Festejo, mas não sinto nada. Entorpece o meu ser mais uma era de viver. Muito bem, esse tema chama-se... No mesmo instante. Ora, aí está. Portanto, mas este tema faz parte então do teu EP também, não é? Sim, sim, sim, sim, sim. Foi o meu primeiro single, na verdade. Lancei-o em setembro do ano passado. Tu vais buscar esta ideia musical, estas fontes para o teu, a nível musical, para este teu EP, de onde? Muito das minhas emoções, daquilo que eu estou a sentir, claro. E uma coisa importante também para mim, para decidir que queria mesmo isto, foi que eu fui de Erasmus. Fui de Erasmus seis meses para a Lituânia. E esse tempo serviu... para perceber, eu gostei muito de estar lá e de estudar o que estava a estudar, administração pública na altura. Só que essa fase, eu cheguei a comprar uma guitarra lá, foi a primeira coisa que eu fiz. E cantava para os meus amigos e os meus amigos adoravam, não sei o quê. E depois quando voltei, veio-me muita inspiração mesmo. E a partir daí comecei a escrever. E sempre que eu escrevo, basicamente, é sobre o que eu sinto. Porque há pessoas que têm o seu diário e escrevem para conseguir libertar-se dos sentimentos. Eu, basicamente, escrevo canções.